yes, now yeah, yes, now yeah. This is this Holstein style. Ragamuffin from Brazil, Brazil. Now hear this, hear this. A ragamuffin, a ragamuffin, hey, hey. A ragamuffin, a ragamuffin lovers. A ragamuffin, a ragamuffin, hey, hey. A ragamuffin, a ragamuffin lovers. Pois tem um jeito diferente, seu requebrar. Esse jeito da sua dança me faz lembrar da feiticeira, aquela mesma do programa H. Ao ir pra pista, toma prazo e toda atenção. Ainda mais quando se empolga e dança no balcão. Não tem barman, é, não tem DJ, não. Não tem ninguém que não fique a te olhar. Não que seja a única que seja vista, mas sua gingata na você é a dona da pista. Tem um grande mistério que não se explica nessa dança que a pista toda enfeitiça. Desejo, seu quadril vem, seu quadril vai. Como um pêndulo mágico a hipnotizar. Essa sua magia leva à perdição. Faz aumentar a adrenalina e a transpiração. Eu quero ser o cavaleiro conquistador dessa mulher tão desejada que causa furor. Aquela que sempre faz a pista parar. Aquela que me faz acordar do sonhar. Sonhar enfeitiçado cheio de cobiça. Com seu corpo caliente que me enfeitiça. Minha dama vem, vem dançar pra mim e saciar esse desejo que não tem mais fim. Venha fazer pra mim uma dança particular. Venha dama feiticeira, vem me enfeitiçar. Vem minha dama enfeitiçar. Dançar bem gostoso e devagar. Adoro ver você rebolar. Pede que eu vou rebolar, pede que eu vou devagar. Vem minha dama enfeitiçar. Dançar bem gostoso e devagar. Adoro ver você rebolar. Pede que eu vou rebolar, pede que eu vou devagar. Vem me enfeitiçar. Sua dança. Vou te enfeitiçar com meu molejo. Vem me enfeitiçar, ó minha dama. Te enfeitiçar é o que eu mais desejo. Vem me enfeitiçar com sua dança. Vou te enfeitiçar com meu molejo. Vem me enfeitiçar, ó minha dama. Te enfeitiçar é o que eu mais desejo. Lavanda, dança da Jamaica, shake a body, body. Respect, seleta, it's a body, body. One que pone, that's how it's leverage. Wicked man, bate boy, vaya boy. Não importa a hora, não importa lugar. Só o que me importa é que tu venhas dançar. Me feitiça com malícia, mexe então minha delícia. É artista, bomba, pista, vai DJ, risca, risca. A ragamuffin, a ragamuffin, hey, hey. A ragamuffin, a ragamuffin lovers. A ragamuffin, a ragamuffin, hey, hey. A ragamuffin, a ragamuffin lovers. Vem minha dama enfeitiçar. Dançar bem gostoso e devagar. Adoro ver você rebolar. Pede que eu vou rebolar, pede que eu vou devagar. Vem minha dama enfeitiçar. Dançar bem gostoso e devagar. Adoro ver você rebolar. Pede que eu vou rebolar, pede que eu vou devagar. Vem minha dama enfeitiçar. Dançar bem gostoso e devagar. Adoro ver você rebolar. Pede que eu vou rebolar.